6311, decolado aos 5598, boa viagem. 98, bom dia, obrigado. Salvador, Alfa Vitor Juliette, está na rotatória, visual com tráfego. Sete, Alfa Vitor Juliette, está visual com tráfego, que o procede? Negativo, tráfego está em disposição. Nesse instante está na sua posição 1 hora, Alfa Vitor Juliette. Inicie 360 na rotatória, aguarde transferência para a torre, Alfa Vitor Juliette. 360 na rotatória, aguarda para o Controle Salvador, muito bom dia. Chané 631 na perfil da Molinona. Chané 631 no contato radar, suba ao nível 320, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza. Chané 631. Certo. Foxtrot avistado trem embaixado e travado de fábrica, 150 graus, 8 nós, pisto no 7, pouso autorizado. Não, vai ser Fox. Pouso autorizado no 7, o trem é fixo. Patango Alfa Vitor Juliette, ao término do 360, chame torre, o nono 8 decimal 3. Sente, para pista no 7, no número 2, tráfego precede ao César 150. Lá vai ser Foxtrot, continua a aproximação, reporte final de 2 milhas, aguardando liberação, pista 197, Alfa Vitor Juliette. É o Caçador 08. Caçador 08, sente do tráfego, intenção de pouso é cabeceira 17, ou tem condições de aproximar direto para o pátio do Graé? Condições de aproximar direto para o pátio do Graé, o Caçador 08. E sente, então dá presente, autorizado nessa curva à esquerda, circuito pela direita da pista 17, direto para o pátio do Graer, sem interferência com o eixo 1735. Eu tenho dois tráfegos tipo César 150 em aproximação para pouso para a pista 17, ok? Sim, o que está controlado? Matheus, solo 58-180 para a bata, chame pista livre, agilizando a medida possível. Alfa Vitor Juliette, com a informação de tráfego, helicóptero da Polícia Federal vai aproximar a sua direita para o pátio do Graer, sem interferir com interferência com o eixo no 735, ok? Tá ciente, tá. Tá ciente, final de 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. O Bravo Fox está liberando agora para a bata, pista no 7 está liberada, vento 1,80 graus com 10 nós, pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. Caça 208, vento 180 graus, 10 nós, pátio do Graer, solo controlado, reporte. 08, na final para o pátio. Deixamos solo controlado, 08. Uma 70 graus, 10 nós. Grato. Ativo no 397. Pra quem tá já pronto, aguardando, obrigado. Portão 10, livre inicial, pushback acionamento, aguardando cópia, 397. Ok, tá livre, aguardando cópia, com 397. Solo aos 01, frequência livre, tenha um bom dia. 397, informe pronto para a cópia. Pronto, cópia. 397, Léus 180, aprovado, decola no zero, curva direita, subida da El até Leda, após direto Léus. O controle 199.8, aciona 5451. Ok, autorizado nível 180, conta 10 com a direita, da El Leda, depois de Léus. 198, controle, 5451, transponda, vou 397. Estejamento correto, chame pronto para o táxi. Ok, está iniciando, puxa, chama na taxa, obrigado. Solo, Salvador, 3454, para o táxi, 176 a bordo, alterna Natal com 2 horas e 43 de autonomia. Eu preciso ir para baixo. PUB? 176, 176. Ponto de espera da 10, a cabeceira deslocada no 1200 metros. Taxi então via Juliette Alfa na Delta, Torre 1830, Mangol 3454. Juliette Alfa na Delta 193, 3454. Fazer? Contato com o Centro Recife. É por isso que eu estou solicitando a transferência, senhorita. Sim, te aguarde. É 6311, Recife 1288, alterno 3325. 1288-3325, 6311. Alfa V Juliette liberou o Pátio da Mata, bom dia. Zulu, desça para 1500 pés, ingresso no corredor Vera Cruz. Reporte através de Paripo para ingresso no corredor Interlagos. Positivo, já atingiu, manteve no 1500 pés, ingressou Vera Cruz, vai reportar através de Paripo para ingresso Interlagos. Confirmar o ajuste em Salvador. 10, 16, Juliette Charles Zulu. Zero na meia, Zulu. Eu acho que a gente vai poder aguardar aquela intercepção na direita, senhor. Pessoal, liberar com segurança, tá ligado? Ah, valeu, obrigado. Do Guardião 02, qual setor que é fã? Capitão Ela 04, PB, decola com o Sul sem interferir o eixo no 735. Guardião 02, decolagem autorizada então do pátio, sem interferência no 735, 150 com 10 nós, 1016 no altímetro, 02, povo do farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações, 02. Para informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar em patrulhamento vai decolar do pátio à sua direita, paralelo à pista 1735, povo do farol de Itapuã, ascensão aí no máximo para 500 pés. Sua decolagem vai ser com curva à esquerda, perfil subida Momo, vento de 170 graus, com 10 nós, decolagem autorizada, uniforme, Mike e uniforme. Tá, 3454 inicialmente mantém o ponto de espera da Delta. Deu parte da Delta, 3454. Aliás, mantém-se a Mike. Alinha, guarda, 17, obrigado aí. Guarda 02, fora do colo. 7, guarda 03, 02. 02. De 102, dá presente agora o controle 1 no 9 decimal 8. Até a volta. Até a volta, 1 no 9 decimal 8. Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Decimal 8, boa viagem. Ciente, controle 1 no 9 decimal 8. Grato, uniforme, Mike, uniforme. 500 pés, na escuta do controle, patrulhamento, Guardião 02. Controle Salvador, bom dia, uniforme, Mike, uniforme. Autorização prevista Gole Transição Gonza, 983. Gole Gonza. Transição Alvo. Gente, uniforme, Mike, uniforme, subida para o nível 260, saída Momo a Alvo. Grato. Pistão no zero, aliás, e manter. E manter na zero, 3454. Eu acho que é a mais 97. Prosseguir visual para a Serra Novembro, Mike Romeu, Papatango. Solo ciente do acionamento, papapapatango. Taxi Gol 397, com 72 a bordo, alternando Aracaju, 12h30. Se autorizado até o ponto de espera da 10, cabeceira deslocada, na Delta, lá torre 18h30, bom voo. Delta 18h30, obrigado, 397. Patango, confirme a altura solicitada? Pela orla, quando possível. Pronto, 3, 4, 5, 4. Só decolagem, então 3, 4, 5, 4. 4. Vasco Sierra Mike, decolado ao 0998, controle, boa viagem. Obrigado, bom dia, 098. Controle Salvador, bom dia, Oscar Serra Mike. Tango Oscar Serra Mike, contato radar, suba ao nível 340, saída Gole, transição Gonza. 34, Gole Gonza. Praça Paripa, ingressou Interlagos, só visual com o campo, Juliette Charles Zulu. Papa Tango, Juliette Charles Zulu, informe a rotatória. Tá 30 segundos da rotatória. Espaço 54, declarado aos 11, 198, controle, boa viagem. 198 graus, bom dia. Juliette Charlie Zulu, torre 198, decimal 3. Positivo, vai chamar a torre 198, decimal 3. Juliette Charlie Zulu, tem um bom dia. E um bom serviço, senhora. Obrigado. Patrulha Salvador, muito bom dia, tá 3454. Salvador, bom dia, TAN 3454. TAN 3454, aguarde contato radar, informe altitude que passa. No momento, Rio Grande do 1900, na Fuca, Aracaju. Quando já repassará pronto. Confirmar, após a decolagem, autorizaria a curva imediata à direita para me dar uma informação? Só um instantinho, contato com o controle. Tá ok. Torre, Saltera Politana, meu cordial bom dia, o Juliette Azulu, final de 4 milhas da 17. 6, decola da 10, curva direita para prosseguir direto até o farol de Itapuã, após o farol de Itapuã, direto Maraú. O controle opera em 1 no 9 decimal 8, e aciona o código transponder, é o 0263. Sim, decolagem pela... Pela 10, curva direita, até farol de Papuá, após prosseguindo o rumo direto para Maraú, que nós estamos observando, o 0263 do transporte. Seguimento correto, teu Bento. Salve, Salvador, Papa Romeu, próximo aqui. T5 a bordo, Papa Tango, livre acionamento, chame pronto para o corrigindo, já acionado, chame pronto para o táxi. E confirmando, já está pronto para o táxi? E livre inicial, táxi na Taxway Kilo, chame a torre 1 no 8 decimal 3, para prosseguir, engraçou e decolagem 1 no 0, Papa Tango. Fox Mike Vitor, prossiga. Fox Mike Vitor no Pátio 5 para Jacobina, nível 145, CBN. Arona 7. Ok, gente, bom posto. Pista é 1-7 para decolagem? 1-7 para decolagem. Tem 1 minuto, Fox. Qual seria a autorização do voo 983? Negativo, 1983. Quarta Boa Viagem 6726, autorização. Recife, aguarde cópia 3306726. Guardando 3306726. Autorizado. Duende, Papá, Romeu, Papá, Papá Tango. Pista 10. Vai decolar com curva à direita. Aguardando transferência de comunicações, 160 graus com 10 nós. Papá, Romeu, Papá, Tango. Papá Tango decolando sobre ataque. Ciente 1-2-6-4-5, 1-2-5-4-5. Uniforme. Primária 1-2-6-8-5. Ciente 1-2-6-8-5, centro. Uniforme, Mike Uniforme. Grato. Guião 03. chame para ingresso Pismo 703. Luno solo aos 1-5, liberou a frequência livre, está acima. Papá, papá, tango. Decolado aos 1-5, suba para 1.500 pés. Vai chamar o controle em 1-1-9.8. Até o farol de Itapuã, aguardando direto o destino, ok? Boa viagem. Grato, papá. Tan 3454, Recife 1-2685, alterno 2545. 268, movimento secundária? 1-2685, alterno 2545. 1-2545, obrigado. Papatango, Oscar Sierra Mike, Recife 1-2-8-8, alterno 3325. Prosca Serra Mike, senhora. Recife, 1-2-8-8, alterno 3325. Gente, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Papa Tango. Curva direita, subida Gole, transição Gonza. Controle 1-1-9.8, aciona 5454. Autorizado 340, 58 no 0, direita, Gole Gonza 198, 5454, GIT 4, pushback acionar. Nível 050. Você manda o gol 1014, ok? Solicito desvio à direita para evitar formações, mais 10 vezes para retornar para o Odimar. Gente, gol no 014, tem controle está ciente do desvio. Gente, faz 050 na, se possível, na chegada mais 104. 26. Quem vai coordenar aqui para fazer simultâneo com o gol 6726? Vamos pronto para a cópia, 6726. Tá pronto, senhor. 6726 da Webjet, Recife 330 autorizado, Eperoísque 58, decolagem da pista no zero, curva esquerda, subida Pulca, transição Aracaju, controle 1-1-9.8, aciona 5461. Controle, é o Papa Romeu, Papá, Papa Tango. Papa Romeu, Papá, Papa Tango, supa para 1.500 pés, corredor Axé. Corredor Axé, senhora, já cruzando 1.450, nivelando em 1.500. Gente, está autorizado direto, Sierra November e Mike Romeu. Solicito manter a altitude e prosseguir pela costa, senhora, para cruzar a boca da Bahia, está autorizado. 30, gol 397. Gol 397, Recife 1-2-8-8, alterno 3325. 2-2-2-3-3-2-5-3-9-7. Controle do gol 1-2-6-0. Gol 2-6-0, ação de identificação. Chegada a Mari, desça e mantenha nível 060. Mari 060, cruzado. Descida, informa que está desviado aqui à direita, fazendo uma formação. Gol 2-6-0. Ciente do desvio, gol 1-2-6-0. Informe a proa e por quantas milhas? Proa 82, mais umas 15 milhas. 82 por 15 milhas, 1-2-6-0. É a proa do Mário, gol 0-4. Ciente, gol 0-4. Pronto pra cópia, Fox Mike Vito. Fox Mike Vito, pronto pra cópia. Que Jacobina 1-4-5, decola da 1-7, curva direita, restrito 1.500 pés, via litoral, aguardando liberação do controle para ascensão. Controle opera em 1-1-9.8, aciona 5456, Fox Mike Vito. Fox Mike Vito, aprovado, Jacobina 1-4-5, decola da 1-7, curva direita após, Mantenha 1.500 pés, aguardando a ascensão posterior pelo controle, 119.8. Transponder 5456, tá pronto para acionar. Liga acionamento, confirme o estacionamento, corrigindo, confirme o PV. 5 aqui, já está acionado agora, pronto o táxi com 8 a bordo. E 8 a bordo, torre 1 no 8 decimal 3 para iniciar o táxi, Fox Mike Vito, bom voo. Torre 18, 3 para iniciar o táxi, bom dia. Acionando o pátio 5, táxi autorizado, é poste para ingresso, Fox Mike Vitor. Controle o 0-4, solicita o RNAV após o TAP, ok? Sim, tem. Autorizado o RNAV, igual no 0-4. Obrigado. Controle o Papa Romeu, Papa Papa Tango. 726 com 104 a bordo, 3:25 de autonomia alterna Fortaleza. Tango, prossiga. O Papa Tango solicita para o cruzamento da Boca da Bahia, senhora Itaparica, 500 pés como solicitado. 26. Índia Alfa até a Delta, na Delta 1830, 672, obrigado. A prosseguir, após Itaparica, 500 pés AGL, conforme solicitado no plano. Sim, Papa Romeu, Papa Patango, está autorizado 500 pés, informe, livrando, para livrar a frequência. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 03. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, ao controle. Guardião está em rolo de patrulhamento no litoral norte, no momento no corredor forte, passando por aqui o 303. Gente, Guardião 03, informe 20 milhas de Salvador. 20 milhas, reportará o 03. Webjet 6726, bom dia para ingresso na Delta. Autorizada a Delta, reporte alinhado e pronto, pista no zero, deslocada 1.200 metros. Webjet. Reporta alinhado e pronto, 6726. 1345. Gente, 1345, estimado, obrigado. Desça para nível 050. 050, voo no 260. Logou no 93 para o tanque. Job 123, autonomia de 4 horas, altera o galeão. 1.016 no altímetro, é quase autorizado. Livre decolagem, 6726. Fox Mike Vitor, tá pronto? 1983,